no 606, em sobe velocidade indicada. 210 nós, Tiago. Gol no 606, tem condições de manter até Duna? Certamente, no 606. Gente, mantenha. No 714, reassuma a navegação na proa de Duna e intercepta o ILS. Duna, intercepta o ILS. Gol no 714. Gol no 643, assim que possível, reduz a 1809. Assim que possível, 1809, gol no 643. Gol no 606, desça para 2000 pés, quem negar 1009. 2000, ajuste no 099, gol no 606. Gol no 643, desça para 3000 pés, QNH1 no 019. Vetoração para sequenciamento, curva direita para o 220, limite ao localizador. 3000 pés, direita 220, limite ao lock, gol no 643. Boa noite, você não é 62. No 606, autorizado ILS, porta estabilizada. Autorizado ILS, gol no 606. Esquerda 165, reportar estabilizado. Esquerda 165, vai reportar estabilizado, gol no 643. Gol no 606, completa a final, torre 1-186, Pomposo. 186, graças, boa noite. Boa noite, Bono. 714, de novo. 714, Bono. 714. Chama torre 1-186. Torre 1-186, decimal 6, o gol no 643. Juliette, gol no sétimo passo. Juliette, 02, no sétimo passo. Polo, Salvador. Muito boa noite, Gol no 606, livrou. Os ataques de Alfa. Esse é o Juliette no 606. Alfa Juliette para o 03, tentando aeronave no 606. Boa noite, Trip 534 com acidente da Alfa, passo 200. 344, boa noite, aciona a identificação, desce para 2000 pés, QNH 1009, direto Duna. 2109, Duna, 5344. Número para pouso? Número 1. Muito bom. Azul 4062, boa noite, aciona a identificação, desce para 3000 pés, QNH 1009, direto Duna. Direto Duna, 3000 pés, 4063. Vai para o 05, Gol 1643. Lua, bom dia, Gol no 805, no portão 01, no seguinte da Alfa, Natal 490. Pronto, cópia e posterior, pushback acionamento, se aprisado. Autorizado Natal 370, Opera Zulu 1-0, Pucas e Par, decola da 1-0, curva esquerda, 5-1, 1-2, transponder, 1-9-3-5, controle, Gol no 805. Livre, autorizado, chamaremos o táxi, Gol no 805, obrigado. Salvador, é o CEN 3891, cruza 2-1-0. CEN 3891, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Bonf, redução 2509. 3891, Bonf, 050, 2509. Salvador, Bolão, Webjet 5899, da Alfa. Webjet 5899, aciona a identificação, desce para 4000 pés, que é legal no 019, direto Duna. Para 4000, com 1019, Webjet 5899, direto Duna. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 5344. Salvador, Gol 1896, ciência da informação Alfa. Gol 1896, aciona a identificação, desce para o nível 060, chegada Mari, redução 250 nós ao número 5 na aproximação. Descendo para 060, aciona a identificação, reduzindo 250 nós, 1896. 1896-1234. Ok. Estabilizou? Opa! Estabilizado o visual, que bonito. Completa final, torre 1-86, bom ponto. 18-6, 5-3-4-4. Autonomia, opera na Maceió. Tá ajustado, 8-6.0, obrigado. Do 4062, desce para 2 minutos 10, Enegão no 09, autorizado ILS, reporte estabilizado. A 2 mil pés, o 4062, custaremos estabilizado. Tango, Whisky e Yankee Tango, contato radar, sobe e mantém o 1-80 após 3 mil pés, autorizado a saída MOMO. Papatango, Whisky e Yankee Tango. Sobe e mantém 1-80 após 3 mil pés, saída MOMO. Pega, pastor. Sobe 1-80 após 3 mil, saída MOMO em São Paulo. Objeto 5899, desce para 2 mil pés, quem negar 10 no 9, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2000, com 619, chamarei ILS, o objeto 5899. Azul 4062, completa final, torre 1-86, bom pouso. 86, boa noite.